eu fiz um hino, sincero, verdadeiro, eu fiz um hino. Lembrança sobre tudo que perdemos, eu fiz um hino. Quando primaveras passarem, você verá que do seu lado nunca fui um covarde. Ao som do oceano, me levando ao infinito, trazendo notas ao hino. Inspiração é feminino, eu me perdi quando eu te vi. Nenhum mapa ajudaria, local de origem nunca mais. Um súdito a rainha, não querer acreditar que uma ausência deprime. Ser mais forte que emoção, só tolo insiste. O enigma da esfinge imprime nosso retrato, não te decifrei. Quase fui devorado, efeito imediato de um remédio não receitado. Traz dor, amor, laço destino cruzado, é impotência em fato. Não repassar o mesmo afeto a outro ser, porque poucos combinam com você. Sincero, não se vê o par, um entre mil. Encaixe da metade, a base flui como um rio. Perdida no azul anil, uma esperança brilha, local de origem nunca mais. Um súdito a rainha, falta algo no meu dia. Sua ligação, o som da sua voz me fazia um campeão. Invencível, agora prezo pelo tempo para analisar os erros e nunca mais cometê-los. Falta algo no meu dia, sua ligação, o som da sua voz me fazia um campeão. Invencível, agora prezo pelo tempo para analisar os erros e nunca mais cometê-los. Me falta ar e o raciocínio não flui. Te perco, mesmo na luz, há um bloqueio. E mesmo esta muralha de gelo treme no sentimento puro ao soprar do vento. O meu zelo conclui seu pesadelo. A perca de terreno, afinidade por desprezo. Olhares por silêncio, tudo que não temos mais a lamentar. Discutir, falar, tortura lenta e eficaz. Difícil se acostumar, sorriso antídoto à voz. Cura o vírus, hospedado, mas invencível. Amor dentro do suicídio. Vou vivendo só. Sou feliz assim. Solitário. Se você me ama pelo ódio, frases não ditas, sua presença é como ópio, dependência química. Cria o controle do tempo, todos os nossos medos seriam reduzidos a nada. Pois no solo dos erros nascem flores que morrem antes do prazo natural. Falta direção, além do orgulho, um sinal de que nada vai bem. Não queríamos isso, que não há conserto hoje. Foi trincado no início, com palavras inconsequentes. Birra persistente, não um jogo que seria visto como um presente. Falta algo no meu dia, sua ligação, o som da sua voz me fazia um campeão. Invencível, agora prezo pelo tempo para analisar os erros e nunca mais cometê-los. Falta algo no meu dia, sua ligação, o som da sua voz me fazia um campeão. Invencível, agora prezo pelo tempo para analisar os erros e nunca mais cometê-los.